agora, pela Web Rádio Nova Fraternidade, o programa Pétalas de Luz, a luz do Evangelho no seu lar. Boa noite, queridos irmãos, ouvintes da Web Rádio Nova Fraternidade. Que a paz de Jesus esteja com todos. Agradecendo o amparo do Mestre Jesus, da espiritualidade superior e, sobretudo, de Deus, iniciamos o programa dessa noite. Nossa proposta é fazer o Evangelho no Lar juntamente com vocês. Essa prática ajuda a ampliar a luz do amor em cada um, representando o mais eficiente estímulo para o estreitamento das ligações afetivas, transformando o lar em porto de segurança e paz. Assim, para a realização desse encontro com Jesus, escolha um dia na semana e um horário conveniente para você e para a sua família. Mesmo que tenha apenas uma pessoa, o Evangelho deverá ser realizado, pois é um recurso importante de que se utiliza o plano espiritual superior para sustentar seu grandioso trabalho de amparo à humanidade. Antes deve ser feita a preparação do ambiente, com a leitura de uma mensagem edificante para facilitar a concentração e a sintonia com o plano superior. Em seguida, faz-se a prece de abertura da reunião fraterna, para aí então se iniciar a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, com posterior comentários e reflexões. Para finalizar os trabalhos, faz-se a prece de encerramento, agradecendo a Jesus e aos amigos espirituais que deram sustentação ao Evangelho no lar. Se você desejar, coloque uma jarra de água para ser fluidificada e distribuída com os participantes. Mensagem edificação do Reino. O Reino de Deus está no meio de nós. Jesus. Lucas 17:21. Nem na alegria excessiva que ensurdece, nem na tristeza demasiada que deprime, nem na ternura incondicional que prejudica, nem na severidade indiscriminada que destrói, nem na cegueira afetiva que jamais corrige, nem no rigor que resseca, nem no absurdo afirmativo que é dogma, nem no absurdo negativo que é vaidade, nem nas obras sem fé, que se reduzem a pedra e pó, nem na fé sem obras, que é estagnação da alma, nem no movimento sem ideal de elevação, que é cansaço vazio, nem no ideal de elevação sem movimento, que é ociosidade brilhante, nem cabeça excessivamente voltada para o firmamento, com inteira despreocupação do valioso trabalho na terra, nem pés definitivamente chumbados ao chão do planeta, com integral esquecimento dos apelos do céu, nem exigência a todo instante, nem desculpa sem fim. O reino divino não será concretizado na terra através de atitudes extremistas. O próprio Mestre asseverou-nos que a sublime realização está no meio de nós. A edificação do reino divino é obra de aprimoramento, de ordem, esforço e aplicação aos desígnios do Mestre, com bases no trabalho metódico e na harmonia necessária. Não te prendas excessivamente às dificuldades do dia de ontem, nem te inquietes demasiado pelos prováveis obstáculos de amanhã. Vive e age bem no dia de hoje. Equilibra-te e vencerás. Queridos irmãos, vamos agora serenar o nosso pensamento, elevá-los ao alto para que possamos fazer a prece de Meimei. Senhor, faz-me perceber que o trabalho do bem me aguarda em toda parte. Não me consintas perder tempo através de indagações inúteis. Lembra-me, por misericórdia, que estou no caminho da evolução com os meus semelhantes, não para consertá-los, e sim para atender à minha própria melhoria. Induze-me a respeitar os direitos alheios, a fim de que os meus sejam preservados. Dá-me consciência do lugar que me compete, para que não esteja a exigir da vida aquilo que não me pertence. Não me permita sonhar com realizações incompatíveis com os meus recursos. Entretanto, por acréscimo de bondade, fortalece-me para a execução das pequeninas tarefas ao meu alcance. Apaga-me os melindres pessoais de modo que não me transforme em estorvo diante dos irmãos, aos quais devo convivência e cooperação. Auxilia-me a reconhecer que cansaço e dificuldade não podem converter-me em pessoa intratável, mas mostra-me, por piedade, quanto posso fazer nas boas obras usando paciência e coragem, acima de quaisquer provações que me atinjam a existência. Concede-me forças para irradiar a paz e o amor que nos ensinaste. E, sobretudo, Senhor, perdoa as minhas fragilidades e sustenta minha fé para que eu possa estar sempre em Ti, servindo aos outros. Que assim seja. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Mundos de expiações e de provas. Itens 13 a 15. Que vos direi dos mundos de expiações que já não saibais, pois basta observeis o que em que habitais. A superioridade da inteligência em grande número dos seus habitantes indica que a Terra não é o mundo primitivo, destinado à encarnação dos espíritos que acabaram de sair das mãos do Criador. As qualidades inatas que eles trazem consigo constituem a prova de que já viveram e realizaram certo progresso. Mas também os numerosos vícios a que se mostram propensos constituem um índice de grande imperfeição moral. Por isso, os colocou Deus no mundo ingrato, para expiarem aí suas faltas, mediante penoso trabalho e misérias da vida, até que hajam merecido ascender a um planeta mais ditoso. 14. Entretanto, nem todos os espíritos que encarnam na Terra não vão para aí em expiação. As raças a que chamais selvagens são formadas de espíritos que apenas saíram da infância e que na Terra se acham, por assim dizer, em curso de educação para se desenvolverem pelo contato com espíritos mais adiantados. Vêm depois as raças semi-civilizadas, constituídas desses mesmos espíritos em via de progresso. São elas, de certo modo, raças indígenas da Terra, que aí se elevaram pouco a pouco em longos períodos seculares, algumas das quais hão podido chegar ao aperfeiçoamento intelectual dos povos mais esclarecidos. Os espíritos em expiação, se nos podemos exprimir dessa forma, são exóticos na Terra. Já viveram noutros mundos, donde foram excluídos em consequência da sua obstinação no mal, e por se haverem constituído em tais mundos causa de perturbação para os bons. Tiveram de ser degradados por algum tempo, para o meio de espíritos mais atrasados, com a missão de fazer que estes últimos avançassem, pois que levam consigo inteligências desenvolvidas e o germen dos conhecimentos que adquiriram. Daí vem que os espíritos em punição se encontram no seio das raças mais inteligentes. Por isso mesmo, para essas raças é que de mais amargor se revestem os infortúnios da vida. É que há nelas mais sensibilidade, sendo, portanto, mais provadas pelas contrariedades e desgostos do que as raças primitivas, cujo senso moral se acha mais embotado. 15. A Terra, consequentemente, oferece um dos tipos de mundos expiatórios, cuja variedade é infinita, mas revelando todos como caráter comum o servirem de lugar de exílio para os espíritos rebeldes à lei de Deus. Esses espíritos têm aí de lutar, ao mesmo tempo, com a perversidade dos homens e com a inclemência da natureza. Duplo e árduo o trabalho, que simultaneamente desenvolve as qualidades do coração e as da inteligência. É assim que Deus, em sua bondade, faz que o próprio castigo redunde em proveito do progresso do espírito. Santo Agostinho, Paris, 1862. Esses itens do Evangelho tratam do mundo de expiações e de provas. O processo de evolução do espírito é dinâmico e a permanência no planeta Terra é transitória. Logo, é apenas um dos estágios necessários à caminhada rumo à perfeição. Considerando as informações trazidas pelos Espíritos e por Santo Agostinho, o atual período que frequentamos é de transitoriedade e possibilidades imediatas de melhora. Cada pessoa pode ser feliz ou infeliz conforme seu grau de pureza e seu desprendimento da matéria, sua luz interior, da forma que encara os problemas, sua fé, sua compaixão para com os outros, o ambiente onde se encontre, o aspecto das coisas, sensações que experimentem, as percepções que possuam, podendo tudo isso variar ao infinito. Nos mundos inferiores, a existência é toda material. As paixões reinam soberanamente. Os instintos selvagens predominam. A vida moral é quase inexistente. À medida que esta se desenvolve, a influência da matéria vai pouco a pouco desaparecendo. Os espíritos reencarnam em vários mundos, ou seja, não estão ligados indefinidamente a um único planeta. Para percorrer todas as fases de seu processo educativo, aprenderá muitas coisas, vivenciará outras experiências em outros mundos. A Terra fornece, pois, um dos exemplos de mundos expiatórios, cuja variedade é infinita. Quando há necessidade da aplicação da prova, é porque o espírito é resistente ao progresso. Necessita pensar melhor, refletir mais, analisar sua conduta, observar seus equívocos e retirar dessa análise um resultado positivo. Ao começar a compreender sua essência divina, o espírito vai avançando, tem possibilidade de entendimento, assume o processo expiatório, se resigna, reconhece suas fraquezas e inicia o processo de mudança, conquista a sabedoria e se torna mais feliz, mais leve, sem mágoas no coração, começa a amar incondicionalmente. Tomado pelas virtudes da fé, da humildade, da coragem, do otimismo e outras, adquire potencial e resistência para grandes desafios. Passa da condição de ser em provação para se tornar um trabalhador. Para de reclamar e pedir. Em contrapartida, se torna produtivo. Seu amadurecimento é visível em suas boas ações. Nesse sentido, as expiações apresentam resultados inteligentes, isentas de reclamações, virtuosa, construtiva e exemplo para outros. Nesse ponto, podemos inferir que passa a ser o que conhecemos uma missão. Sendo esse planeta de provas e expiações, devemos promover nossa reforma íntima, conquistar o conhecimento de si mesmo e observarmos que os benefícios dos mundos superiores e ou inferiores estão dentro de nós mesmos. Esse mundo íntimo será inferior se nossos pensamentos e atitudes forem inferiores, voltados para o mal. Mas, se nossas vibrações são elevadas, carregadas de ternura, bondade, de desejo sincero de se melhorar, nossas ações irão refletir o bem. Passamos a valorizar nossa permanência transitória e a ser gratos. Realizamos com alegria e entendimento as tarefas que nos competem no labor de nossos espíritos. Viveremos em mundos íntimos de extrema superioridade. Portanto, precisamos compreender que a dor é um mecanismo de ação, defesa, crescimento e vida, enquanto o sofrimento é a forma como encaramos nossa prova, gerando desequilíbrio, mecanismo de fuga, estagnação e morte. A dor não é o objetivo, é parte do processo. O entendimento do momento de dor é que deve ser aprendido. Esse momento permanecerá em nossa mente objetivando o autoconhecimento e depende de nossos conteúdos, desapegos, reflexões, convicções, ações sobre nós mesmos e direcionamentos para o bem, acelerar o nosso desenvolvimento. As provas estão dentro do processo de expiação, logo, dentro do processo evolutivo. Ao mesmo tempo em que os seres vivos progridem moralmente, os mundos que eles habitam progridem materialmente. Ele percorre uma escala contínua e progressiva, mas em graus pequeníssimos para cada geração, e oferece a seus habitantes uma morada mais agradável à medida que eles também avançam no caminho do progresso. É preciso caminhar com fé